e os termômetros registram neste instante em Americana 20 graus. 1440. Ai, sua cor que você ouve. Água patina, com tudo combina. Onde combina e por quê? Na garrafinha depois da corrida pra sua saúde manter. Platina, pureza desde 1935. Água patina, com tudo combina. Siga nossa página no Instagram. Acesse instagram.com/radioazul1440. Deixe o seu recadinho e curta as nossas novidades. ZYK 752, 1440 kHz, Rádio Azul, Americana, São Paulo, emissora integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Azul, a cor que você ouve. 8 e 7. Vamos animar, hoje é sexta-feira, gente! Sexta-feira maravilhosa, incrível! Estamos juntos e ligadinhos aqui no seu rádio até as 10 da manhã. Bom dia, Azul, até as 11 e depois é o Deu Bom! Ah, o tema do Deu Bom hoje tá bem legal, quero que você participe conosco, tá certo? Hoje, então, é dia 27 de agosto, aniversário de Americana. Parabéns, Americana! Palmas pra Americana! Palmas pra Americana! Legal demais! Hoje, dia do psicólogo, um abraço a todos os psicólogos. Dia também do peão de boiadeiro, dia do corretor de imóveis.